take a camera, point it at the blue sky. What do you see? What do you see? Nothing at all. Depends, nothing at all. Depends. If you paint it blue, it will be forever blue. If you paint it green, it will be forever green. And nothing at all. Depends, nothing at all. Depends. Depends on when the wind blows, come like crowns or extra sunny light that can you blend or twist to nothing at all. Depends, nothing at all. Depends. I prefer the possibility that not find the color to open the possibility to change it every second, every moment, every. Depends. Take a camera, point it at the blue sky. What do you see? What do you see? Nothing at all. Depends, nothing at all. Depends. If you paint it blue, it will be forever blue. If you paint it green, it will be forever green. And nothing at all. Depends, nothing at all. Depends. When the wind blows, come black crowns or extra sunny light that can you blend or twist to nothing at all. Depends, nothing at all. Depends. I prefer the possibility that not find the color to open the button to change it every second, every moment, every. Depends. Horas impaciente, a cidade seu pulso, nada importa, um pensamento me eriça a pele, porque falta pouco. Minhas urgências se amplificam e os meus sentidos se paralisam, só de pensar em sua olora, mandarina, mandarina, mandarina de la isla. Te busco, falta pouco, sintonizo, falta pouco, e de sinal de humo, água, mapa, falta pouco. Desse encontro improvável, impossível, irresistível. Serão ondas eletrizantes, raios ultravioleta, confete serpentina. Vai ser carnaval. Carnaval fora de época. Mas é carnaval. Te vejo, falta pouco, estremeço, falta pouco, e o estrondoso abraço avisa, avisa que falta pouco. E dessas chispas que aceleram, transformam, dominam, me tiram colores tonteantes, emoções delirantes, impulsos elétricos, aurora boreal. Éter e tal, tal. Aurora boreal. Eu te levo, falta pouco. A vida são dois dias, já é tarde. Falta pouco. Mesmo que sinto só por um perigado tempo e abre a porta, baby. O sonho de sonho, meu segundo vale ouro. Sou princesa e aqui temos meu tesouro aberto. Sem chaves. Aqui, agora. Right now. Aproveita porque dura pouco. Thank you. We'll be right back. vem o corpo de alegria. Lá vem a santa, maldita euforia. Me assine, me joga, me rodopia. Lá vem o canto, berro de fera. Lá vem a voz de qualquer primavera. Lá vem a unha rasgando a garganta. A fome é furo, sangue que já se desanta. De onde vem essa coisa tão minha? Que me aquece, que me faz carinho. De onde vem essa coisa tão pura? Que me acorda e me põe no meio da rua. É um lamento, tanto mais puro. Que me ilumina a casa escura. É minha força, nossa energia. Que vem de longe para nos fazer companhia. De alegria, lá vem a santa, maldita euforia, que me alucina, me joga e me rodopia. Lá vem o canto, berro de fera. Lá vem a voz de qualquer primavera. Lá vem a unha rasgando a garganta. A fome é furo, sangue que já se levanta. De onde vem essa coisa tão minha? Que me aquece e me faz carinho. De onde vem essa coisa tão pura? Que me acorda e me põe no meio da rua. É um lamento, um canto mais puro. Que me ilumina a casa escura. É minha força, é nossa energia. Que vem de longe pra nos trazer companhia. Até agora, do pagodão, é o samba imortal. E o samba é aquele sincopado difícil de você dançar, por exemplo. É só o brasileiro que sabe dançar samba no pé. Samba que quando a mulata chega e requebra, é samba brasileiro. Samba brasileiro. Samba brasileiro. Deixa a gente mole, todo mundo samba, todo mundo bole. Samba da minha terra, deixa a gente mole, todo mundo samba. Samba da minha terra, deixa a gente mole, todo mundo samba, todo mundo bole. Samba da minha terra, deixa a gente mole, deixa a gente. Samba da minha terra, deixa a gente mole, todo mundo samba, todo mundo bole. Samba da minha terra, deixa a gente mole, deixa a gente mole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Todo mundo samba, samba. Samba da minha terra deixa a gente mole. Todo mundo samba. Todo mundo bole. Todo mundo samba, todo mundo bole, bole, bole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Todo mundo bole, deixa a gente mole. Todo mundo samba, samba. Todo mundo bole. O chefe de polícia mandou me avisar, até agora, do pagodão, é o samba, imortal. Ele é altaneiro. O samba é aquele cicopado difícil de você dançar, por exemplo. Sou brasileirinho, papai do céu deu essa exclusividade pra nós, tá dado, pronto. É só o brasileiro que sabe dançar samba no pé, no pé, no pé. Thank you. Cabo.